755, passou 1 no 50, chama agora centro Recife, 13325. Boa viagem, 755. Obrigado, vai chamar 13325. Afirmo, 755. É, perdão, está autorizado a LF, é o 420. Curve à esquerda para cruzar o campo aqui no ponto médio da pista, mantendo a minha frequência, guarde transferência. Engenharia Alfa, cruzará o ponto médio da 1028, a sua frequência da transferência. Ok, o Engenharia Alfa dá presente, pode tomar proa da praia de Buraquinho, e aí aguarda a transferência, ok? Sim, Engenharia Alfa, tomar proa de praia de Buraquinho, aguarda a transferência, Engenharia Alfa. Afirmativo, está correto. Estaria do 2231 a passar 4000 pés, autorizado direto ao VATAP. Direto VATAP para o 2231 após 4000 e aguarda, se possível, coordenação após VATAP na proa de Barreiras. Ok, 4000 Barreiras direto, passaria do 2231. Passa 4000 Barreiras, muito obrigado, senhor. Índia November Alpha, visual cruzando o final da 28, chame agora o controle 1208, bom voo. Controle 1208, até o retorno. Torre Salvador, boa tarde, azul 4206, final da 10. Índia November Alpha, voo visual na escuta. Índia November Alpha. Do pista 10 azul 4206. O Salvador, gol 1077, boa tarde, informação Oscar. Pronto para cópia? Sim, senhora. Autorizado Galeão, nível de voo 360 via Pêsulo 10. Dael Leda Bridge é a subida. Dael Leda Bridge, primeira curva à direita. 5112 é o código, 1208 é o controle. Autorizado Galeão, nível 360, aerovia upper Zulu 10. A saída é Dael Leda e após Leda voa direto Bridge. Primeira curva à direita após a decolagem, 5112 no transponder. E o controle Salvador na saída vai ser 120 decimal 8, gol 1077. Correto, 1077, chama para puxa acionamento. Vamos reportar. Salvador, boa tarde, é o trip 54 no 5 da Oscar. Trip 54 no 5, autorizado plano para Ilhéus, nível de voo 140, via Golf 677. Subida coral, curva direita, cabeceira 10. 0277 é o código transponder, 1208 é o controle. No 5, cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. com 1925 para o táxi, Belmeia 180, alterna Campinas, 6 horas e 40 da autonomia. Táxi via Índia, à direita, no ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 0 no 3. 1925, táxi da Porto. Voo no Nino 2, controle, boa tarde, acende identificação, voo aí, TAP, desce para 050, vigil. Proje TAP, 050, sob vigilância, centro de informação, voo no Nino 2. Solo 219. Táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 1. Estabilizado do INS, o TAN 3560. TAN 3560, duas milhas para o externo, torre 118.95. 118.95, 3560. Autorizado de colagem, o voo 925, vento 130 graus, 11 nós. O voo 995, deve ter colagem, fechando. Torre Salvador, é o TAN 3560. 560, o vento 130 graus, 11 nós, altímetro padrão, 1013, check trem, livre pouso. Trem baixado, checado, 130 com 11 nós, ajuste padrão, 1013, o TAN 3560. Foro 925, decolado ao Zona 7, controle 1208, bom dia, bom voo. 208, obrigado, voo 925. Voo 1925 decolado, cruzado 1200 para 360, subida a bordo. Ok, peguei 560, controle, vigilância, ao passar 2000, voa, elefa, vigilância. Voo 1925 após 2000, proa, elefa. voo número 2, agora autorizado Duna, desce 2000, livre LS, informe estabilizado. Duna 2000, autorizado ILS, informará estabilizado, gol no 612, ajuste 1013. Erro. Zero, solos 20, ao livrar à direita, solo 219. O 219 ao livrar à direita, 35460. 219. O 219. Salvador, o 3560 livrado. 3560, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, para o 3560. Solo de Salvador, boa tarde, voo 1856. 1856, pronto para cópia? Prossiga. Autorizado Recife, 390, via Perisic 58. Subida para o Caracaju, curva esquerda após a decolagem, 5167 é o código, 1208 é o controle. Zero autorizado, 0350, o Caracaju, 1208 é o controle, gol 186. Só confirmando a aerovia, Upper Whisky 58. Upper Whisky 58, obrigado. Correto, agora chama para processamento. Botará. Gente, como bom, igualmente, obrigado, bom voo. Valeu. Boa tarde, 1043, a sua identificação, voo apelo, desce para 4.1093. Negativo, Duna, inicialmente pelo. Afirmativo, direto pelo, Canavéia 143. Gona 077, para o pushback, acionamento no 5. Gente, aguarde. A escuta. Romeu, Índia, Tango Eco, controle Salvador. 60 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha nível 075 e chame agora o controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. Boa viagem. O 077, o 05, livre acionamento, chambre de táxi. Autorizado, gol no 077. Boa tarde, ação identificação, desce, mantenha nível de voo 050, chegada bom. Juliette, Juliette Delta. Gol 1925, passa 140 e chama Recife, frequência 128, decimal 8. O 1925, Recife 128. Salvador, Indianover Alpha, solicita ascensão para 2500 pés. Livre, Indianover Alpha. Livre, ascensão 2500 pés, Indianover Alpha. Gona 077, estamos prontos para o táxi, 126 a bordo, alterna Campinas com 4 horas de autonomia. Táxi autorizado, pátio Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 10 no 3. 1003 ajustes, autorizado táxi via pátio Índia e Alfa, 1895 a 2 no ponto de espera. Gona 077, está volta. Para pushback, acionamento trip 5415 no parque. Autorizado, champanhe de táxi. Camarada. Salvador, boa tarde, voo no 612, próximo ao externo, 3 checado. Voo no 612, vento 120 graus, 11 nós, autorizado pouso, picha 10. Autorizado pouso 10, voo no 612. Salvador, Vitória da Conquista, nível de voo 200, subida Arbor, após Arbor, direto Vitória da Conquista, primeira curva à direita após a decolagem, 5406 é o código, 1208 é o controle. Nível 200, para sair da Arbor, após DCT Vitória da Conquista, primeira curva à direita, o transponder 5406 e o controle 1208, é o 35219. É 143? Autorizado Duna, desce para 2000. 2000 na Prod Duna, 6143, obrigado. Azul 4206, pronto para copiar Recife. Autorizado Recife, nível de voo 370, via Bruisk 58. Subida Pucaracaju, curva esquerda após a decolagem, cabeceiro no 0. 5175 é o código, 1208 é o controle. Para o espectramento. Para o táxi, o trip 5415, está com 51 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Vitória. Autorizado, parte principal, Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 1895, o ajuste 10 no 3. Ativo, trip 5415. Acionamento está no 8, gol 1856. Autorizado, chefe de início táxi. Chamará 1856. Virgínia da Bonfim, de transmissão de voo 060. Juliette Delta, desça para 3.000 pés, ajusta no 013. Para 3.000 pés, Juliette Delta. 277, livre decolar, 130 graus, 109. Ali decola, gol no 077. Voo no meio no 2, táxi Alfa, chamei antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, voo no meio no 2, meu mano. E essa é a porta habilitada? Reportará. O Xanane é 143, chame torre 11895. Peça a Juliette na portão 02, tudo bem, 12. 77 decolou aos 35, controle 1208. 1208, boa tarde. Boa tarde, Xanane é 143, 12. 6143, continue a aproximação, aguarde a pista liberada. Aguarda. 20, número 2, para cópia. Aguarda. Ficou 8:56, com 122 após, autonomia de 3 horas e 15 minutos, alterna Natal. Autorizado via pátio principal Indy Alpha, ponto de espera chame torre 1895 ou ajuste 10 no 3. Delta Charlie, é o solo voltando. Confirme Pátio Hotel B. Pronto, cópia. Autorizado Salvador GQE, 500 pés, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo. Inicialmente litoral sul, aguardando instrução do controle para prosseguir direto para GQE. 5134 é o código, 5134 e o controle no 208. Decolado aos 36, controle 208. 208, boa tarde. Yankee Delta Charlie, cotejamento correto, me confirme, desconsidere. Acionamento táxi decolagem com a torre 1895, o ajuste no 013. Webjet 6720, pronto para cópia. 6720, tá próximo. Autorizado Galeão, 360, via Peso Lu, 10. subida da Eule da Bridge, curva direita após a decolagem, 5405 é o código transponder, 1208 é o controle. CIP 5415, autorizado direto Coral. Obrigado. Eule da Bridge. Controle 1208, pode confirmar o transponder? 5405. 5405 é o transponder da 672. Correto, chamo para posicionamento. Bem. O 1601, desça para 4000 pés, ajuste no 013. 4000 com 1013, gol. 1601.